E nesse show, nesse espetáculo que se chama The Show, do Dan Potthast and the Bricks, pois é, Dan Potthast, vocalista do Moon 330, tem uma carreira solo, né, de folk music bem consolidada, e uma bandinha de ska em paralelo para ele se divertir de vez em quando, embora eu sei que o Moon 330 tá meio querendo voltar, alguns festivais aqui da Europa vai ter Moon 330, rapaz, se passar por aqui pelas quebradas, eu vou ter que ir. Moon 330 é bom demais, meu filho. E nessa pegada, voltamos mais um descarrego, dessa vez o número 60 rompemos a barreira dos das seis dezenas, rapaz. Pois é, já dá pra postar na Mega Sena com cada um dos programas do Descarrego, meu filho. É, e não podia ser especial, coisa novíssima do Dan Potthast and the Bricks, When We Were Fearless. Pois é, quando a gente não tinha medo de nada, coisa que apareceu assim, ó, pum, de repente na minha timeline do Spotify, coisa boa, tem que botar aqui no Descarrego, meu filho. Vamos seguindo em frente. Também coisa nova, vamos com Buos. Pois é, daqui das quebradas valencianas, eles chegam com um single novo. Galera tá lançando, começando a querer lançar single, hein? La Grambida. Lindíssima capa, o destaque, meu, além da música ser muito boa, eu dou um destaque pra capa com um coração dentro de uma garrafa de um coquetel Molotov. Lindíssima capa. Na sequência, outro novo single, novidades pra caceta essa semana, hein, meu filho? Pois é, Estatutos, italianos do Estatuto, lançaram Va Tutto Bene, E, na sequência, fechando o primeiro bloco de descarrego, Bruce Lee Band, Where's the Call, do último disco dos caras de 2014, Everything Will Be Alright in the End. Sonsaço no descarrego, já voltamos, vai! Com um joc vam escriure un grapat de cançons cuinades poc a poc la passió donava forma a les emocions i ens va cremar el seu foc. Hem caminat sobre una tensa corda entre dos mons, junts ens hem emocionat fugint del foc dels canons, hem ballat amb els problemes i hem dormit amb les solucions. Hem parat el temps, ens hem portat els vents, hem pres partit en tots els moments. Podrà guanyar mai un combat contra el nostre ideal. Cap soldat per la força en podrà imposar a qui hem d'estimar. Hem embogit sense fumar les pedres del camí, hem conduït sense destí gairebé sense dormir, hem dirigit la nostra barca a les roques més d'un matí. Hem parat el temps, ens hem portat els vents, hem pres partit en tots els moments. Como entes, ya no importa res, només el que sents. Ganes de vibrar, ganes d'inventar, la gran vida és viure sense mai no renunciar. Ganes de somiar, ganes de volar, la gran vida és viure com si no hi hagués demà. Yeah. sentito un verso alla radio stamattina, che è un ritornello che spacca, fa più o meno così. Va tutto bene. Va tutto bene. Non l'hai mica capito. Cioè, capito come? There's a pain that keeps knocking me back. Is it all in my head? Am I under attack? Stuck in some needles and hope for the best. Doesn't seem to work even when there is rest. Let's start a conversation. Where's the call that can ease my MF? Is it really even there? A fairy tale test? Where's the call that can ease my unrest? Is it really even there? A fairy tale test? Struggle through months of pain and confusion, paying the price of another man's loss. Cracking the spine in hopes of a reason. Maybe the body will control the mind. Let's start a conversation. Where's the call that can ease my unrest? Is it really even there or a fairy tale test? Where's the call that can ease my unrest? Is it really even there or a fairy tale test? Pounding the pavement with uncertainty, surrounded by love and much honesty. Tell me there's something wrong and I'll be better than before. Segundo bloco de descarrego, pois é, Bruce Lee Band é bom demais, hein, meu filho? Eita, rapaz. Vamos lá, Jeffrey's Fan Club, coisa veiaca aqui no descarrego. Também toca Had to Be That Way, do disco dos caras Nothing to Prove, de 1998. 1998 eu tô descobrindo também que foi um outro ano bem cabuloso na música, viu, rapaz? Não é só 1997, 98 também coisas cabulosíssimas, é um biênio nervoso. Seguindo com Planet Smashers, também de 98, eles lançavam nesse ano o disco Attack of the Planet Smashers, que continha a faixa She's So Hot, é a faixa que fecha esse disco, um espetáculo, meu filho. Planet Smashers é muito bom, é uma das favoritíssimas aqui da casa. Na sequência, Dan Potthess com Missing You, uma lindíssima canção de amor desse novo disco do Dan Potthess and the Bricks, sonzaço. E depois vamos de Deals Gone Bad, Sweet Morning, do disco Heartbreaks and Shadows de 2014, o último disco dos caras. Também vai, meu filho, já voltamos aqui neste programeta, vai.

To dream you up in a way that stuck. Oh, simple times, simple times. So much patience and so much time. Oh, did you dream of me like I dreamt of you? Simple times, simple times, simple. Ah, mais um sonzinho novo no Descarrego dessa semana. Número 60, meu filho. Pois é, ó, esse som aí foi dos mineiros lá de BH, do O Leopardo. Lançaram nesse fim de semana um singlezinho chamado Cervejas Gelada, que é essa música que vocês ouviram. Repetáculo. Ai, ai, ai, é bom ver que o ska brasileiro segue vivo. Puta que lá vida. Ai, tá meio, tá embaçado, tá indo aos trancos, mas vai, tem coisa boa ainda. Parabéns ao Leopardo, putz, que sonsaço, fiquei feliz pra cacete de ouvir essa música. Lá se foi mais uma caixa. Ai, saudade do tempo que eu fechava um monte de boteco, hein, meu cu, que você nem via assim, ó, passava, já tinha ido uma caixinha. Rapaz, eita, rapaz, sonsaço. Ô, Leopardo, fiquei feliz pra caralho, bom sonsão. Quando o ska brasileiro vai, sobrevive, eu fico muito feliz. E vamos fechar o programa de hoje com cover. Pois é, esse nosso novo bloco aqui do Descarrego, que é a última música, sempre é dedicada a um cover, a uma coisa boa que nego faz quando se propõe a fazer músicas dos outros. E nessa semana não podia ser diferente. A gente vai tocar Love Me Do, música dos Beatles. E eu digo que quando o nego faz cover bom, consegue ficar melhor que o original. Se bem que Beatles também, eu vou te falar, viu, meu? É over. Eu gosto de Beatles, mas é over, é demasiado. Tem muita coisa melhor na época, eu vou te falar, viu, meu? E quem tocou esse som dos Beatles? Reggae Workers of the World. Aquela banda formada por Vicky Ruggiero, Jesse Wagner, Nico Leonard na bateria. Cara, vou te falar, hein? É uma das seleções mundiais do reggae, do ska, pelo amor de Deus. E nesse sonsaço a gente fecha o Descarrego dessa semana. Falou, um abraço e até a semana que vem com o número 61, meu filho. Falou. Guys, this is one we practiced for the last tour, and it really stuck. It's a lot of fun. Here we go. You'll like it. We'll be right back. Jesse Wagner. Good night, everybody. Cheers.